Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia de hoje traz um álbum histórico. A gravação do encontro musical em 1981 de Edu Lobo e Tom Jobim no disco Edu e Tom, Tom e Edu. Começamos com Ai Quem Me Dera, de Tom Jobim e Marina Pinto, onde cantam Edu e Tom. A quem me dera ser poeta pra cantar em seu louvor. Belas canções, lindos poemas, doces frases de amor. Infelizmente, como eu não aprendi o ABC, eu faço sambas de ouvido pra você. Depois de muitas frases lapidar, eu percebi que as rimas que eu preciso, essas rimas esqueci. E que o verbo amar não se conjuga sem você. Eu faço samba de ouvido pra você. Esse disco traz duas gerações de compositores que marcam profundamente a música brasileira. Tom Jobim, nosso compositor maior, e Edu Lobo, por que não dizer seu discípulo, já que sua obra é tão próxima à do maestro dos passarinhos, das águas e das matas. Ambos beberam na fonte dos impressionistas Ravel e Debussy, como também na da eterna juventude da obra do maestro Villa-Lobos. Ouça Chovendo na Roseira, do Tom, cantada pelo Edu. Olha, está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira a frescura das gotas úmidas, que é de Betinha, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosa espalhadas pelo vento, um amor tão puro carregou meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao lado e passeando no molhado adivinhou a primavera. Olha, que chuva boa prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que lava o céu, que traz o azul. Produzido pelo grande Aloysio de Oliveira, o produtor de discos da Bossa Nova, também compositor e presente no cenário musical do Brasil desde Carmen Miranda. Mas isso já é uma outra história. Por agora, ficamos com o disco Edu e Tom, Tom e Edu, onde consta Moto Contínuo, de Edu Lobo e Chico Buarque, cantada por Tom e Edu. Pode ir ao fundo, do fundo, do fundo, se for por você. Um homem pode tapar os buracos do mundo, se for por você. Pode inventar qualquer mundo como um vagabundo, se for por você. Basta sonhar com você, juntar o suco dos sonhos, encher um açude, se for por você. A ponte da juventude correndo nas bicas, se for por você. Bocas passando saúde com beijos nas bocas, se for por você. Pode amar e abraçar e afagar seu ofício, porque vai habitar o edifício que faz pra você. Vento Bravo, de Edu Lobo, interpretada por Tom e Edu. Era um cerco bravo, era um palmeiral, limite do escravo entre o bem e o mal. Era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal.